à quinta-feira, edição especial. Obrigado por nos acompanharem e aqui estamos nós mais um dia. Hoje vamos falar de privatizações. Nós inicialmente tínhamos previsto falar da Caixa Geral de Depósitos, da RTP e da TAP, porque basicamente são as três privatizações que nós temos no nosso programa. Isto tem resposta porque eu já recebi algumas mensagens a dizer: bem, Pedro, vocês querem mesmo privatizar tudo? Eu disse: não, são mesmo só três empresas e, portanto, que nós temos aqui explicado. E é engraçado, porque mesmo dentro da Iniciativa Liberal existem opiniões, tanto a favor como contra da privatização. Nós vamos explorar aqui um bocadinho hoje e vamos só abordar a Caixa Geral de Depósitos e também a RTP. Passando agora a bola à primeira pessoa, ao Miguel. Miguel, vamos falar da Caixa, o que é que tu achas? Boa noite a todos. Portanto, eu, em relação à Caixa, tenho uma visão muito pacífica e alinhada com aquilo que é a perspectiva da Iniciativa Liberal. Sou a favor da privatização. Acho que nos tempos que correm, e atendendo àquilo que foi o histórico do papel da Caixa nas últimas décadas, não vejo umas razões políticas e até estratégicas significativas em relação ao papel de termos um banco público. E então, entendendo principalmente àquilo que foi as décadas de governação socialista, que todos nós nos recordamos, da gestão, entre outras, de Armando Vara, e da promiscuidade que existiu entre aquilo que era o papel de um banco e aquilo que era o papel de um banco público, digamos assim. E, portanto, todos nós não nos esquecemos da gravidade do que foi, por exemplo, a questão da compra de ações por parte do BCP através do jogar com empréstimos da Caixa, não é? Quer dizer, portanto, há um histórico que não é um histórico muito favorável. Obviamente, nós podemos dizer que... mas isso também se passou na banca privada, não é? Portanto, e nós temos vários exemplos onde isso aconteceu, por falhas éticas do ponto de vista de quem gere, por falhas da regulação, e eu acho que essa é sempre a questão que em Portugal está sempre enviesada. Quer dizer, nós perdemos demasiado tempo a defender setores, perdemos demasiado tempo a defender empresas, algumas delas públicas, mas perdemos pouco tempo na questão da regulação, que me parece que é sempre muito mais importante e muito mais interessante. Eu acho que isso foi um debate também que a Iniciativa Liberal tem vindo a trazer para cima da mesa e, portanto, no meu caso, acho sempre que esta é uma discussão que nós vemos sempre de uma perspectiva que não é a mais correta. O que eu defendo, para além da questão de não achar que seja estratégico neste momento Portugal ter um banco público, nós temos visto, até porque há uma questão para mim, uma contradição óbvia, que é: se o banco é tão importante, se o banco é tão estratégico para a economia, e nós tivemos digamos assim, quase a obrigação de criar um banco de fomento, para que criamos uma nova linha de apoio, supostamente criamos uma nova linha de apoio à economia nesta fase de transição, digamos assim. Portanto, há aqui muitas contradições que eu acho que nunca foram devidamente explicadas, e há pouco trabalho e pouco escrutínio político, digamos assim, em relação àquilo que é o papel ou não temos um banco público. E, portanto, há uma questão que é, para mim é clara: se o banco é público, deveria de haver muito mais escrutínio do ponto de vista político, e os governos deviam de dar muito mais explicações sobre aquilo que é o seu papel e sobre aquilo que é a importância dessa entidade. Certo. E o que eu noto em Portugal é que nós defendemos o banco público, mas não defendemos a questão de a obrigatoriedade politicamente ele ser explicado e de ser, digamos assim, legitimado pela população, numa lógica daquilo que é os princípios de uma democracia, e depois, ao mesmo tempo, há estas contradições, que são contradições um bocadinho insanáveis, não é? Quer dizer, nós estamos a criar outra entidade que supostamente deveria ter o mesmo papel. Certo. Ok. Obrigado, Miguel. Bons argumentos, gostei. Já me roubaste alguns. Joaquim, queres assumir? Sim. Bom, então, eu vou reafirmar aqui uma posição de princípio que já disse noutros programas. Certo. Que é uma posição muito minha. Portanto, eu pessoalmente defendo que o Estado deve sair completamente da economia, portanto, e não deve estar em empresas, não deve produzir, a não ser que os privados não o consigam fazer, ou em alternativa, a não ser que consiga produzir em melhores condições e a melhor preço do que os privados. O que no caso da Caixa Geral de Depósitos não acontece. Por isso, eu vou fazer uma declaração de interesses. Não sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, Ok. Mas é acionista, estás a falar. Acionista sou, portanto, e como acionista vou também tentar ser não muito mauzinho para não depreciar o ativo também. Pronto, porque convém que o ativo não seja muito depreciado, porque depois para vendermos a coisa também não vai correr da melhor forma. E não sou clientes da Caixa de Depósitos por uma razão muito simples. Já foi no passado e, por exemplo, quando eu precisei de ser financiado para comprar uma casa, a Caixa de Depósitos ofereceu-me das piores condições. Por isso, se isto é um banco para regularizar ou para normalizar ou para estabilizar ou outra coisa qualquer o sistema financeiro, portanto, eu diria assim, de que é que este banco nos serve, ok? Pronto. Manifestada esta posição de princípio, eu diria assim, para mim não é prioritário, e agora é uma posição novamente pessoal, portanto, ligeiramente desalinhada com a posição da Iniciativa Liberal, para mim não é prioritário começarmos a privatizar pelas empresas que são rentáveis, ok? Pronto. Eu prefiro que começássemos a privatizar ou a arrumar ou a concessionar o que fosse as empresas que são verdadeiros cancros, ok? Portanto, essa seria a minha primeira prioridade. Devo notar, no entanto, que o nosso programa a esse nível é muito cauteloso, como normalmente acontece na generalidade das coisas que nós fazemos. Portanto, e o programa é cauteloso porque diz que não devemos instituir uma limitação de tempo para privatizar a Caixa. Okay? Pronto. E acho que isso é muito cauteloso, é muito sensato, porque não põe aqui nenhuma pressão de tempo, porque quando eu digo que tenho que privatizar no intervalo X, portanto, regras geral, já sei que vou ter que vender com desconto, porque o mercado vai-se aproveitar disso, ok? Pronto. E como tal, eu queria deixar aqui este balanço. Por um lado, por uma questão de princípio, sou a favor da privatização, ou seja, sou a favor da saída do Estado de tudo o que seja produção, mas não seria prioritário para mim começarmos pela Caixa de Depósitos, exatamente por ser uma empresa rentável e preferir livrar-me primeiro do que me vai mais à carteira, vá, diria assim. Portanto, é um bocadinho esta a minha posição de princípio e com isto, Pedro, passo-te a palavra. Obrigado. Bem, eu vou começar por pedir desculpa a toda a gente, porque eu vou demorar um bocado, mas penso aqui alguns argumentos que penso que podem ajudar, porque é que eu também sou a favor da privatização da Caixa. E em primeiro lugar vou começar com desconstruir um argumento financeiro, que é muito financeiro e também vou tentar rebatê-lo. Que basicamente o que se dizem é que, bem, tem sentido manter uma empresa pública na esfera do Estado, porque ela está a dar lucro, já reestruturámos e agora vamos continuar a aproveitar a receber esses dividendos que saem das operações dessa firma nos próximos anos, porque ela tem tido boa performance e faz sentido mantê-la, porque tem impacto no orçamento do Estado. Bem, eu gostava de começar por explicar o que é um processo de privatização. Basicamente o que acontece é que quem está a vender ou a comprar, o que eles fazem é, essencialmente, eles projetam quanto dinheiro é que a empresa vai dar das suas operações nestes anos a seguir e também no futuro, e basicamente somam todos esse dinheiro que é esperado receber, descontam-no e chegam a um preço final de hoje. Ou seja, por outras palavras, é essencialmente igual, ou devia ser essencialmente igual, receber o dinheiro hoje, total da privatização que recebemos hoje, ou recebê-lo em pequenas tranches que resultam das operações da empresa no futuro. Este argumento funciona tanto para a Caixa, como também, por exemplo, para a TAP. Se esta é a parte financeira, simplesmente igual, ou seja, esse argumento que mais vale receber através do orçamento de Estado todos os anos, ao invés de privatizar, não tem sentido, essencialmente ficamos da mesma forma. Mas a outra forma interessante é que a Caixa, na verdade, tem dado lucro nos últimos anos. E o que a história nos diz, e nós sabemos dos estudos, é que as empresas, quando estão numa boa performance, quando estão numa boa performance, há geralmente menos pressão para vender. E, ou seja, quando estão associadas a boas performances financeiras, também os investidores que compram essas próprias empresas costumam pagar prémios mais elevados. Ou seja, a melhor altura para privatizar é mesmo quando estão a ter melhores resultados, porque é quando o caixa financeiro da venda dessa companhia está maximizado. Ou seja, é a melhor solução possível para os contribuintes. Mas agora vamos passar desta parte financeira para assumir de outra forma. Vamos pensar, bem, mas a Caixa, na verdade, nós somos donos públicos, vamos assumir que nunca vamos vender. Ou seja, o que nós vamos receber é o dinheiro das operações da Caixa só todos os anos. Bem, não é bem verdade. Porque nós vamos receber, a Caixa, por exemplo, gerou 760 milhões de lucro em 2019, 400 milhões em 2020, e também teve uma gestão de cash flow, ou seja, de dinheiro líquido de operação, um pouco abaixo. E o que acontece é que, nós, sendo acionista e não podendo vender as nossas ações no mercado, nós só estamos dependentes das transferências que são dividendos. Ou seja, nós estamos, para terem noção, desses 1.000 milhões que a empresa gerou em dinheiro, a Caixa só pagou 200 milhões a nós, ao acionista. Porque é uma escolha de empresa e tudo bem, está alocada para melhorar os rácios de capital da firma, mas se nós estamos numa gestão puramente rentista da Caixa, não tem sentido esse argumento de receber dinheiro através do orçamento de Estado, porque é infinitamente menos o que recebemos enquanto dividendo do que podemos receber enquanto privatização. Portanto, esta parte financeira eu acho que é lógica, que está aqui a explicar, espero ter sido simples. Da parte dos bancos públicos, o Miguel disse bem, basicamente, os bancos públicos, o grande argumento para ter um banco público geralmente mais pequeno, ou seja, a Caixa é líder de mercado em todo o lado, em Portugal, mas geralmente é que eles conseguem comatar falhas de mercado e conseguem dar crédito a empresas que, das duas uma, ou são demasiado arriscadas, ou não cabem nos padrões de risco do banco, ou não têm colateral suficiente e, portanto, o banco público entra nesse mercado. A questão é que, obviamente, também está exposto a clientelismo, a intervenção política, e por isso é que nós acabámos por ter 5 mil milhões na Caixa e, portanto, a empresa teve de ser reestruturada. Mas vamos pensar, como é que foi reestruturada? A Caixa teve uma intervenção, além do resgate, houve condições impostas pelo mecanismo de supervisão da Comissão Europeia, mas também pelo Banco Central Europeu, em que basicamente a Caixa começou-se a comportar como um banco privado. Essencialmente, primeiro fez várias coisas. Aumentou as comissões, até houve uma altura uma polémica no MBA, porque a Caixa tinha as comissões mais altas e era o banco público. Começou a ter uma gestão de risco mais independente da intervenção política, aliás, altamente independente da intervenção política, e mesmo a própria administração tinha que ser aprovada pelo Banco Central Europeu e teve bastante mais escrutínio. Portanto, a Caixa parou de financiar estas empresas um pouco mais arriscadas e focou-se essencialmente em ser um banco privado que cumpre com os rácios de capital e manter as operações saudáveis. E, portanto, como o Miguel perguntou ainda há bocado, então porquê que surgiu o Banco de Fomento? Surgiu mesmo como resposta a isto, porque a Caixa, essencialmente por ter começado a comportar como um banco privado, é que criou o racional para haver um Banco de Fomento que comandasse estas falhas de mercado que a Caixa não podia dar. Porque vamos pensar também, mesmo que a Caixa tivesse uma exposição pequenina nestas empresas de risco, se houvesse um grande default nestes negócios mais arriscados, podia pôr em causa toda a estabilidade de um negócio que é meritamente comprimido ou feito de empréstimos de baixo risco, empréstimos a casa, etc, etc. E, portanto, daí explicar que a Caixa, neste momento, é um banco público que funciona exatamente como um banco privado. E, portanto, também esse argumento de comatar as falhas de mercado no financiamento também não se aplica. E, portanto, surgiu o Banco de Fomento do lado público, que também tem algumas reservas ainda por causa das nomeações políticas que estão à volta dele, e também do lado privado temos a Raiz. A Raiz, que é uma plataforma que tem conseguido juntar alguns aforradores que procuram entrar neste mercado assim, um pouco mais arriscado de investir em empresas. Mas vou continuar, senão faltam mais dois argumentos. E o argumento agora é o tempo do timing. Eu penso que é um timing espetacular para vender. E vão-me perguntar porquê. Bem, mas Pedro, estamos em recessão, o mercado não está super parado. Eu digo, não, estamos em recessão, mas foi dos anos mais ativos de política monetária dos bancos centrais. A quantidade de dólares aumentou em 40%, de euros menos, mas também aumentou bastante. E foi um ano recorde para o setor das aquisições e fusões em 2020 e 2021, mesmo devido à grande quantidade de capital que existe no mercado. Ou seja, os investidores estão dispostos a pagar muito mais hoje, porque existe simplesmente muito mais dinheiro no mercado, por empresas hoje do que estavam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, no ano da crise. Ou seja, mesmo o mercado está bastante quente e é a melhor altura em que conseguimos ter um bom preço pela Caixa. E agora, o meu argumento final, que é, já tentei mostrar que a Caixa tem mais sentido vender agora porque tem boas operações, a Caixa é um banco privado, o mercado está bastante quente e, acima de tudo, agora as minhas expectativas para o setor da banca no futuro. O setor da banca tem estado bastante deprimido. Vocês forem ver os índices de performance dos bancos, têm estado em constante declínio E também temos de dar um exemplo mais concreto. O BCP, por exemplo, não tem ação a valer mais que 1 euro desde 2015. Neste momento está nos 16 cêntimos, mas desde 2015 que não é acima de 1 euro. E, portanto, ele depreciou bastante, simplesmente nos últimos 5 anos, de 1 euro para 10 cêntimos. E, para ser ridículo, antes da crise, o BCP valia na ordem dos 15 euros por ação. Portanto, vejam quando é que o banco desvalorizou. Estou a pensar, é um banco que está cheio de pressão regulatória. É complicado, ou seja, isto tem custos, porque os bancos têm um grande custo com compliance e depois não conseguem ser inovadores, não conseguem ter empréstimos de grande risco. E o que está a acontecer, essencialmente no mundo, está-se a perspectivar uma maior concentração em alguns bancos e uma saída geral de muitos investidores desta indústria. E vamos pensar um pouco: tem havido um crescimento em bancos online, mesmo a Revolut, alguns bancos já podem dar garantias de casas e de hipotecas sem sequer ter lojas físicas. A banca tradicional está mesmo com bastantes competidores, mesmo empresas de concessão de crédito para consumo, de leasing, de veículos, por exemplo, mas estão com bastante competição. E pronto, é uma indústria que eu vejo que continua esta tendência de depressão e de desvalorização no futuro. Ou seja, a melhor altura para vender a caixa é no curto prazo, sem limites temporais, obviamente, para maximizar receita, mas que tem estes desafios como indústria. E, portanto, resumindo, o que eu acho que o mercado está bastante quente. A empresa está lucrativa, o banco já funciona como um banco privado, não tenho uma grande expectativa sobre a indústria e, portanto, considero que esta é a melhor altura para vender. Melhor vender por partes e, de preferência, a investidores, a bancos estrangeiros que já estejam com operações consolidadas na Europa, portanto, têm menos risco de falir e, portanto, focadas aí e que consigam ter alguma competição no mercado de empréstimos ou de mercado de crédito em Portugal. E esta é a minha posição para vender a caixa rápido. Não com urgência, mas rápido, e que é uma boa altura e vamos aproveitá-la. E peço desculpa se me alonguei. Pronto, é o que eu acho desta posição. Alguém tem algo a dizer? Temos perguntas do público? Algo assim? Sim, temos aqui uma pergunta. Portanto, alguém pergunta se o banco público pode ser útil para fazer face a pressões inflacionistas. Vamos pensar, não, porque vamos pensar, os bancos inicialmente, como eles financiam o crédito, eles estão altamente dependentes da Euribor, que é a taxa de referência do Banco Central Europeu. E, portanto, o que gera as taxas de juros não são os bancos comerciais, ou os bancos privados, ou os bancos públicos. É essencialmente o Banco Central Europeu. E todos os bancos depois ajustam o spread à taxa que oferecem. E o mercado está bastante concentrado, obviamente. Mas os preços são bastante similares entre bancos. Portanto, a dependência do banco público não é de aumentar taxas ou de reduzir. Isso depende tudo, acima de tudo, é do Banco Central Europeu, da política monetária, e nós somos mais, os bancos são mais price takers, ou seja, aceitam o que recebem do Banco Central Europeu. Não são os que têm capacidade, obviamente, de mexer nas taxas de juros, porque senão, porque, imagina, se o banco depois também aumenta as taxas de juros de um lado, depois também é normal que tenha que também descobrar mais altas do outro, portanto, perto de clientela. É tão simples quanto isso. Não sei se estamos a alguma pergunta quanto à banca. Pedro, outra coisa que eu acho que também é importante, que sempre Força. quando se fala de privatizações, e tu fizeste aí uma resenha muito, muito interessante daquilo que é a realidade e dos desafios, mas sempre que se fala em privatizações em Portugal, falamos sempre da questão dos centros estratégicos, não é? Certo. Onde é que estão os centros de poder? E, nomeadamente, na questão da banca, há sempre este receio da compra, nomeadamente dos bancos espanhóis, que foram aqueles que mais investiram em Portugal. E portanto, eu lanço aqui também um bocadinho quase esta provocação, não é? Será assim particularmente grave, numa realidade como a nossa, se de facto, por exemplo, colocássemos a Caixa de Depósitos à venda, não é isso, num processo de privatização, e fosse comprada por um grupo espanhol, e tínhamos mais um banco, neste caso português, que estava ligado a um banco ou a um grupo financeiro espanhol? Sim. Eu pessoalmente não tenho objeções, obviamente, desde que não fosse o Santander, não é? Porque literalmente é o segundo maior banco do mercado. BBVA também tem aqui operações, que eu sei. Mas sim, bancos europeus, sem dúvida, acho que isso era fundamental do meu ponto de vista. Acho que era mesmo, pronto, mesmo uma questão mesmo para diversificar e tudo mais, para não estar, porque temos de estar, pois, demasiado expostos à economia espanhola, obviamente, não é? Portanto, se Claro. tivéssemos uma economia espanhola, um francês, um alemão, um inglês. Pá, perfeito, era ideal neste momento de diversificação. Isso é um critério, na minha opinião. Claro que sim. Miguel, eu quando estive aqui a preparar algumas coisas. Uma das coisas que vi foi o pressário dos principais, dos principais bancos, está bem? Portanto, dos cinco maiores. E tenho aqui, de facto, indicação, fiz comparativo dos preços da Caixa Geral de Depósitos com o Santander, que foi referido pelo Pedro. É o maior competidor. E os preços são muito similares, ok? Portanto, não há praticamente diferenciação. Sim. Portanto, eu fui ver pelo menos aquelas coisas mais básicas. Portanto, um cartão de débito na Caixa custa 19 euros, fazer a renovação no Santander custa 20. Portanto, eu acho, sim, que não. Tem que não ser. É, não, propriamente... Ver os prédios também da habitação, deve não ser bastante é similar também. Está tudo muito similar. Sim. Daí eu ter dito ao início que não vejo diferença, portanto, enquanto cliente de um banco privado comercial com a Caixa Geral de Depósitos. Okay? Pronto, eu vou aproveitar para responder aqui ao Carlos Romão, que diz que, como alternativa para começar, tornar a Caixa Geral de Depósitos numa sociedade anónima, que já é, e o Estado ficar com, por exemplo, sim, 55% e o restante ficar, sim, em bolsa. Nós no nosso programa não temos propriamente a solução definitiva, digamos assim, mas referimos a alguns princípios, e um dos princípios que referimos é exatamente o dar preferência por dispersão do capital em bolsa, portanto, certo, por pequenos investidores, certo. Portanto, está perfeitamente em linha com o que está a perguntar o Carlos Romão. Okay? Pronto. E acho que esse aspecto é muito importante, já que investimos, tentar de facto maximizar a receita, e isso no nosso programa está muito salvaguardado, não só por aquilo que eu já disse, não ser colocado um prazo, mas também por ser faseado, portanto, mas certo, não afastar também a possibilidade de vender por inteiro, sim, porque de facto aquilo que se pretende é maximizar a receita, e acho que isso é bom para todos os portugueses. Sim, e depois imaginar uma reserva, as pessoas não pensarem, obviamente depois, se as pessoas quiserem mesmo pensar, bem, mas eu quero ter aquele dinheiro regular todos os anos de entrada do Banco Público, bem, eu posso privatizar e guardar o dinheiro numa provisão, e todos os anos vou descontando, não precisa nada, vou no lado do ativo do Estado, e depois vou debitando esse ativo todos os anos para ter essa entrada de dinheiro no meu orçamento, se quiser, portanto, dá para fazer replicar tal e qual como se tivéssemos a empresa, se fosse nossa. Portanto, parece-me bem, sim, faseado parece-me bem, é um banco gigante, temos de ter essa noção. Obviamente, há muito poucos investidores, talvez com dinheiro para comprar 100% do banco, seriam grandes esforços financeiros, os bancos estão com dificuldades operacionais, mas sim, acho que se fosse baseado também tem todo o sentido, na minha opinião. E acho que podemos encerrar este assunto, ou querem continuar, ou há mais alguma pergunta? E passamos para a RTP. Foste super esclarecedor. Acho que vamos passar para a RTP. Bom, se houver mais perguntas, não tenham problemas, perguntem à vontade, nós voltamos a elas no final. Vamos agora à RTP. RTP, alguém tem algo a dizer? O que é que vocês acham? Bom, eu posso começar pela RTP. Começo também por fazer uma declaração de interesses. Raramente vejo a RTP. Okay. Acho que de serviço público tem muito pouco, em particular o primeiro canal, portanto, assemelha-se em tudo com as generalistas, portanto, e não me parece que tenha uma qualidade diferente das restantes generalistas privadas, portanto, e confesso que, em particular, o primeiro canal, tenho muita dificuldade em conseguir perceber o que é que se faz ali que seja serviço público. Depois, referir aqui que a RTP, portanto, tem como principal receita a contribuição audiovisual, que é uma taxa, certo, quer dizer, é uma coisa híbrida, não é bem uma taxa, já vou explicar porque é que não é bem uma taxa, sim, e também não é bem um imposto. Portanto, o imposto não tem que ter necessariamente uma contrapartida direta, uma taxa tem que ter uma contrapartida direta. Não é bem uma taxa porquê? Porque no meu caso, eu vou dar um exemplo meu, portanto, eu tenho um terreno pequeno que tem um barracão e eu tenho no barracão uma capoeira. Então, eu tenho energia elétrica, portanto, porque preciso, ok? Pronto. E como tenho energia elétrica, portanto, tenho que pagar também a taxa audiovisual pelo barracão, porque todos nós sabemos, portanto, a taxa é aplicada, portanto, a todas as contas da energia elétrica, portanto, e é atualmente de 3 euros por mês. Por isso, eu, no meu caso, que não vejo a RTP, pago não 36 euros por mês de taxa audiovisual, mas 72 euros por ano de taxa audiovisual. E eu já pensei pôr as galinhas a ver televisão, pronto, mas Sim. Sim. depois mudei de ideia, porque não sei Aumentava se o elas. share, Joaquim. Pensa, aumentava o share. Aumentava o share, mas também aumentava os meus custos, não é? Pronto. Então eu És pouco patriota. desisti da ideia, porque depois tinha que pagar mais energia elétrica, portanto, e tinha que pagar mais IVA, e desisti da ideia de Ok. ter a contrapartida direta e pôr as galinhas a ver televisão. Então, a taxa Justo. audiovisual representa 82% das receitas Certo. da RTP. Que por sua vez, portanto, é 20% acima das receitas totais do principal operador que nestes últimos anos tem sido a SIC, principal operador a nível de audiência. Okay? Certo. É interessante percebermos também que, apesar desta contrapartida, que é a taxa audiovisual, que representa uma receita de 180 milhões de euros por ano, a RTP tem ainda assim 12 milhões de euros de capitais próprios negativos, ou seja, neste momento Certo. a RTP é uma empresa tecnicamente falida, não Certo. é? Sim, é certo. E portanto, acho que é importante também termos aqui presente que é uma empresa que foi reestruturada há muito pouco tempo. Portanto, eu agora não tenho presente exatamente há quanto Mas não. tempo foi, mas é relativamente recente. Acho que todos nós que estamos aqui a conversar e também quem está em casa se lembra que é relativamente recente a reestruturação da RTP. E quando foi reestruturada, portanto, aquilo que nos venderam é que era a última vez e, portanto, não era necessário voltar a colocar mais dinheiro. E, portanto, pelo andar da carruagem, seguramente, se não for feito aqui qualquer coisa diferente, portanto, mais ano, menos ano, vamos ter que reestruturar outra vez e vamos ter que pôr mais dinheiro. E para começar, era isto que eu queria dizer em relação à Certo. RTP, por isso, Certo, então o teu verdito é privatizar, mas como é rápido. tecnicamente falida, sim, portanto, privatize-se. Portanto, quem a quiser que fique com ela, desde que assuma dívida, portanto, Estás-me acho a que é lembrar o mais ou Saramago menos isso. agora. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Sim, senhor. Miguel, queres dizer alguma coisa? Então, por favor, as contas, só para saber. Sou a favor, Ok. com algumas condicionantes Ok, justo. que, enquanto utilizador, ou neste caso, principalmente, há aqui uma questão que é, neste momento a situação é mais complexa porque há também a fusão com a RDP. Portanto, neste momento é Ok. um grupo que eu acho que está maior e, de facto, houve essa reestruturação, tem tido resultados muito interessantes. Basta comparar os resultados de 2017 com os de 2020. Em 2020, a RTP teve os 3,08 milhões de euros de lucro, mesmo, obviamente, como o Joaquim está a dizer, onde a contribuição do audiovisual foram 180,6 milhões. Portanto, dá para perceber a proporção, para umas receitas de 219,9 milhões de euros. Portanto, a proporção da contribuição visual é brutal. Portanto, isto, lá está, demonstra que não, sem essa contribuição não seria competitiva. Mas há aqui uma questão também que é o que me faz às vezes ser um bocadinho a favor da questão da privatização, apesar já vou explicar algumas resistências que eu tenho, algumas reticências que eu tenho, é que eu não me esqueço que em 2011, por exemplo, a SIC e a TVI eram contra a privatização da RTP. E isto para Ok. mim é um sinal, quando nós temos dois players do mercado contra a entrada de um novo concorrente, para mim é um sinal de que é importante Certo. que haja esse novo concorrente no mercado e que é importante que haja mais concorrência. E nós estamos muito fartos de ver um bocadinho, ou eu pessoalmente estou muito fartos de ver esta realidade em Portugal, é quando há essa concorrência conhecido complô, e não vou chamar cartel, porque cartel é outra coisa, mas este complô de players no mercado contra a possibilidade da introdução de um novo, de um novo, de um novo, de uma no, de um novo concorrente. Isso é interessante. É, e isto para mim deixa-me sempre, ok, mais a favor da privatização e mais a favor de concorrência, sempre a favor de concorrência. De facto, há uma coisa que eu acho que temos que ser honestos. Houve um trabalho de reestruturação importante na RTP e os resultados são melhores, sem dúvida. Uhum, certo, verdade também. Uma questão que eu dei-me um pouco e um bocadinho ao trabalho também de ver em relação ao debate que nós estávamos a falar, havia um debate que para mim era muito importante, que é a importância histórica, por exemplo, do arquivo da RTP. Isso. E isso para mim é uma coisa que é difícil de quantificar do ponto de vista de valor e é difícil, se calhar, num modelo de privatização, isso ser enquadrado nessa, como um ativo ou como é que isso vai ser utilizado do ponto de vista de uma empresa privada. Certo. Mas a questão é que isto já não existe. Neste momento este arquivo foi comprado para a Direção-Geral do Tesouro. E, portanto, a RTP já recebeu 150 milhões por esse arquivo. Okay. Creio que neste momento, e na altura, até a Iniciativa Liberal chegou a falar disso, que era importante a criação de um instituto público ou isso ser integrado noutra entidade que fizesse a gestão desse arquivo. Eu presumo, e espero não estar a cometer nenhum erro, creio que continua na posse e na gestão da RTP. Portanto, mas a RTP já recebeu uma verba significativa por esse património, digamos assim, património histórico. Portanto, é mais um favor também, é mais um argumento, digamos assim, a favor da lógica de uma privatização. Portanto, essa matéria, de alguma forma, está resolvida e, portanto, já foi resolvida por governos anteriores. Há uma outra questão que eu acho que é importante, e a RTP tem feito, de facto, um trabalho relevante, mais relevante nos últimos anos, no que toca à produção nacional. Nós podemos achar que é pouco, eu também acho que podemos fazer mais, obviamente, mas aqui tem mais uma vez a ver com aquilo que eu acho que é o facto destas empresas são empresas muito, muito pesadas. Nós estamos a falar dos custos com pessoal da RTP, são cerca de 87,6 milhões de euros, o que é um custo fortíssimo e muito pesado. Mas a questão é que estas empresas não conseguem emagrecer, não conseguem ser ágeis a este ponto para aumentar, por exemplo, algumas das coisas que têm estado a fazer bem. Eu acho que, de facto, há um investimento maior na produção nacional nos últimos anos. Nota uma coisa, Miguel. A produção nacional, eu não preciso de um canal público para a financiar. Para que é que eu hei de ter um intermediário? Eu acho que a chave está aí. Miguel, força, continua. Depende da produção. E há uma coisa que é assim. Eu, por exemplo, não consigo, não consigo negar a importância, por exemplo, de uma rádio como a Antena 2. Acho que tem um papel relevantíssimo, e mesmo a Antena 3 tem um papel relevantíssimo em relação à diversidade da oferta do ponto de vista cultural, e nomeadamente no setor de música. Certo, mas eu não sou contra que haja serviço público, entendes? Portanto, eu não gosto é que haja esta coisa híbrida, um bocadinho esquizofrénica. É isso que eu queria falar. Tenho a maior parte do serviço perfeitamente comercial e perfeitamente concorrente com as estações privadas e comerciais, e depois tenho uma coisinha assim, pequenina, que é serviço público. Então, a minha posição de princípio é muito simples. Defina-se muito bem o que é serviço público, que pode ser o apoio à produção nacional, que pode ser parte da programação da RTP2, que pode ser a Antena 2, que pode ser a RTP África, que pode ser a RTP Internacional, pode ser outra coisa qualquer, defina-se muito bem, perceba-se quanto é que isso custa e suporte-se isso, porque já sabemos à partida que não é propriamente rentável numa perspectiva comercial. E ponha-se na concorrência aquilo que é concorrência, entendes? Portanto, eu não sou contra o serviço público, sou contra esta coisa híbrida. Pois é isso. Posso também entrar um bocadinho na discussão? Eu acho que é esse o ponto, é a parte de conseguir separar as coisas e dividir em blocos, podemos dizer assim, não é? Essa também é a minha posição. Depois eu até vou explicar um pouquinho melhor a parte do financiamento, que a RTP usa, o que é que faz com o seu dinheiro. Mas só para dar uma parte aqui importante das receitas, já estou a falar da parte de... acho que já falaram, mas A RTP tem basicamente, apesar de ter muito mais receitas no global, apenas tem um terço das receitas de publicidade da SIC. Bem, então vocês dizem-me, bem, isto mais ou menos tem que ser proporcional, então a SIC tem 3 vezes mais de espectadores. Mas não, normalmente tem 2 vezes mais, até menos. Ou seja, aqui uma margem, obviamente, que explica uma margem que a RTP não está a maximizar a sua dimensão concorrencial quando compete diretamente nestes mercados dos reality shows, das novelas, dos programas da tarde, em que podia firmemente ter uma receita de anúncios bastante mais elevada, de acordo com o serviço a prestar, porque aí está efetivamente a competir, e denuncia um pouco falta de incentivos para maximizar essa receita. E eu acho que isso é que é interessante. Pode haver outra razão, mas eu pessoalmente não estou a ver aqui escondida, pelo menos durante esse período. E penso também que há uma parte de governance. Obviamente, nós sabemos que sempre que muda o governo, tem a prova que a direção da RTP muda pouco tempo depois. E essa questão da nomeação da RTP, penso também tem que levar uma reforma. Acima de tudo, acho que há uma ideia engraçada, não sei se temos, acho que não temos no programa, mas eu até acho que gosto de entrevistas públicas, de CVs publicados, que os candidatos a diretor tenham possibilidade de expor as suas ideias ao público, e depois há assim uma forma, um reconhecimento do mérito ou uma decisão transparente desses decisores que vão para a administração da RTP, e não sejam apenas nomeados por serem mais próximos ou mais longe do governo. Obviamente que a RTP tem um papel muito importante, o Joaquim falou muito bem. A empresa é tecnicamente falida e penso que antes de privatizar ou não privatizar, também tem que se pensar num plano de recuperação financeira da empresa. Obviamente que da parte da receita já Mais um, fica. mais um. Mais um. Sim, mais um. Sim. Já vimos a parte da identificação da receita onde podemos melhorar. Na parte dos custos operacionais é mais difícil, porque como sabemos, tem várias televisões, África, Madeira, Açores, Internacional e tudo mais. Ou seja, era injusto estar a comprar a estrutura de custos da EDP com a da SIC ou da TVI, porque essas são muito mais racionalizadas porque só estão focadas naqueles estúdios em Lisboa e alguns no Porto, e portanto a RTP está espalhada pelo mundo e portanto tem outros tipos de custos e não é justo fazer comparação assim, até pela falta de dados. Olha, pode ser da proposta. Temos métricas mais comparáveis entre o segmento comercial ou concorrencial da RTP e o segmento de serviço público, nós podemos assim dizer que a RTP também presta. E nesta parte que eu acho que é importante, que a RTP sabemos que tem este projeto híbrido, como o Joaquim disse muito, muito bem, disse melhor do que eu poderia dizer, mas a RTP tem uma estrutura muito bem montada e é um grande financiador dos projetos portugueses e que, na verdade, os outros setores privados não o fazem. Posso dar o exemplo da série da Glória e agora da Netflix, a RTP foi um dos principais financiadores. Sei que vai financiar muito mais dessas séries agora para streamers internacionais, em junção com esses também produtores internacionais, ou com essas plataformas de streaming. Grande financiador do cinema português, também. E também de bastantes documentários de origem portuguesa que não são feitos pelo serviço público. Aí, Pedro, desculpa-me contrariar-te, mas temos que ser justos com os privados, portanto, os privados também têm feito alguma coisa a esse nível. Não, eu assim, mas acho que é francamente menos, e acho que é legal. Por exemplo, posso lembrar agora de uma série de cabeça, que é uma série Mal Amanhados, em que eles basicamente dois entrevistadores foram explorar as Ilhas dos Açores. Agora também tem um documentário giro sobre o Estado Social, pronto. E ou seja, os outros, sinto que os outros fazem mais reportagens, talvez não nestas partes de documentários. Se calhar está-me a falhar e peço desculpa, mas. Certo, mas tem feito alguma coisa a nível Certo, mas acho que é francamente menos, pronto, na minha opinião. Por isso é que eu sou. É natural, portanto, agora eu imagino, por exemplo, os 180 milhões da Certo. contribuição audiovisual, portanto, Claro. nas E mãos daí. de um dos privados, o que é que ele não poderia Certo. fazer, ok? Portanto, nós não nos Certo. podemos esquecer que estamos aqui a comparar coisas também sempre Certo. Justo, justo. super Justo. desequilibradas, não é? Mas a minha ideia é está, da parte conseguimos dividir a parte financiadora da RTP enquanto financiadora de projetos culturais, da parte dos estúdios da RTP de emissão televisiva e de competição. Acho que é importante essa separação. E, portanto, eu tenho um bocado mixed feelings quando há privatização. Penso que um modelo de concessão não é afastado de todo, na minha opinião. Por exemplo, em que garantimos contratualizamos alguns serviços que nós gostamos de ver, ou algumas emissões que nós gostamos de ter, mesmo Antena 2, RTP2, algo assim. Mas, e ó Pedro, deixa-me Diz. só interromper-te aí nisso. Força, força, dá vontade. É uma das questões fundamentais, e eu também já tive muito esta ideia quando se falou de privatizar, falava-se na RTP2, manter a RTP1, havia sempre estas grandes confusões, e de facto parece que parece que estamos a falar de empresas diferentes. Não estamos a falar exatamente da mesma coisa, sendo que o problema de, por exemplo, manter uma RTP2 é manter toda a estrutura que suporta a RTP toda, não é? Quer dizer, sim, esta é que é a questão, porque exato, basicamente o que é que nós estamos a abrir? Estamos a abrir um espaço de canal, digamos assim. O que é que nós vamos fazer a uma estrutura, que é uma estrutura gigantesca, e que é um dos grandes entraves, é que provavelmente seja uma empresa muito mais ágil e muito mais interessante no setor e um player muito mais dinâmico. Certo. Esta é a questão. E mesmo quando nós falamos da questão do financiamento da RTP, ou a RTP como entidade financiadora, isto vai-nos revelar também outra coisa. É a disfunção que existe em Portugal, nomeadamente no que toca a políticas de apoio, não só na área da cultura, mas no audiovisual também. Quer dizer, isto é tudo uma confusão que hoje em dia já ninguém percebe muito bem. O que é da Direção-Geral das Artes, o que é RTP, quer dizer, nós temos empresas que são players que não são privadas, que já não são bem públicas, ou que são obrigadas a competir como tal, e que depois ainda fazem o papel de outras entidades que supostamente o Estado tem a função da promoção dessas dinâmicas. E portanto isto em Portugal, neste momento, neste setor, é um bocadinho como todo tantas outras áreas, quer dizer, eu acho que não é claro para ninguém. E para os privados que estão a competir, faz-me confusão este silêncio sempre e esta posição de preferir uma RTP pública. Ou seja, nós vamos partir entre nós o mercado comercial e deixamos-los a eles com aquilo que é o dinheiro dos contribuintes. Há uma lógica muito disfuncional nesta relação do setor. Eu tenho alguma dificuldade em compreender isto. Para mim, claramente, eu acho que o serviço público, eu percebo a ideia de Joaquim, não tem que ser necessariamente feito por um canal público. Certo, também eu. Também esse público percebo. Pode ser comprado, pode certo. Ser doado, pode ser concessionado, pode ser feito. Eu acho que é complexo isso, mas é possível. A minha questão é, eu para mim defendo um ou dois canais de rádio, mas com o necessário emagrecimento da estrutura que os faz. Portanto, certo. Não, mas deixa-me pegar nessa tua ideia. Porque é que eu não posso? Imagina, porque é que eu não poderei colocar a concurso a programação tipo Antena certo. 2 com um caderno de encargos definido em função daquilo que quero prestar de serviço público, portanto, e tendo essas, tendo garantido o cartão, o caderno de encargos, a adjudicar ao melhor preço. Certo. E fazer não, essa concessão, por exemplo, por 5 anos, e ao fim de 5 anos voltar a fazer um outro concurso. Estou a dar os 5 anos como exemplo. Não sou sim, pode ser um, pode ser dois. Na matéria, sim. Não sei se é todos os anos, se 5 em 5, se 10 em 10. Mas pode ser giro. Haverá com certeza. Importam-se qual é que os comentários, para também entrarmos na discussão. Por isso, a minha questão aqui é, eu estou muito confortável com aquilo que nós defendemos no nosso programa para isso. Certo. E na prática, o que nós defendemos no nosso programa é exatamente isso. Portanto, é fazer serviço público através de concurso, procurando sempre as condições mais vantajosas para o Estado, isto é, certo. As condições mas também não é um grande concurso, não é? Com 10, 3 players também não é um grande concurso, não é? Então é complicado, porque não é um mercado bem concorrencial, não é? Porque há uma tendência para, por exemplo, nem que seja para oferecer um ano concorro eu, outro ano concorres tu, e não estou a ver, porque aliás, ou seja... Há um problema de consistência e de capacidade de adaptação a mudanças que possam existir, não é? Certo. Às audiências e aos públicos. Mas não é impossível que isso aconteça. E também há uma coisa que nós também temos que ver. De facto, a realidade hoje é um bocadinho diferente. Nós temos canais no cabo que hoje já prestam algum serviço do ponto de vista cultural, e se calhar a melhor oferta cultural que nós temos são canais de televisão, neste caso que temos disponíveis no cabo, não é? Certo. Há aqui uma questão da universalidade. Democratização, e da democratização, certo? A democratização. Isso é uma questão importante. Certo. Mas por exemplo, há inúmeras carências, nomeadamente da RTP, na cobertura de espetáculos culturais em Portugal e na transmissão através dos canais televisivos. Nós vemos, se calhar, muito mais coisas que vêm do estrangeiro do que propriamente produção nossa, não é? Quer dizer, e isso demonstra que a RTP também não tem capacidade para estar a fazer esse trabalho, que é o trabalho que, de facto, seria mais diferenciador. Importa-se que eu agora introduza as pessoas na conversa, bem, para não nos alongar também, cortamos já aqui um pouco a teorizar. O Ricardo Vala diz: estou de acordo com a privatização, mas depois corremos o risco de não haver serviço público. Muitas vezes no desporto, a modalidade sem ser futebol é o único canal que faz essas notícias. Vou continuar. Também faz um serviço para quem está no estrangeiro, E o Ricardo diz que é a favor de discutir a privatização da RTP1, mas deixar a RTP3 ou a RTP2 pública. A Silvia diz que também não lhe parece mal deixar a RTP2 pública, e precisa de esquemas e de imagens para perceber melhor. A Dália tem uma preocupação com a imparcialidade. Que independente de ser público ou privado, ela considera que a RTP é um instrumento de propaganda, ou que é muito usado nesse sentido, e que é importante garantir a sua imparcialidade. Pronto, acho que também são preocupações relevantes aqui para o tema das privatizações da RTP. Eu só gostava também de responder outra pergunta, que aqui está, que a Silvia perguntou-me, em três frases, porquê defender a privatização da Caixa Geral de Depósitos neste momento. Silvia, espero que estejas a ouvir, vou dizer agora. Número 1, é que essencialmente a Caixa neste momento é um banco público, mas está a funcionar como um banco privado, por várias razões que eu já expliquei acima. Neste momento, e por estar a funcionar como um banco privado, já não consegue financiar empresas que precisavam de capital de risco, e porque não é possível, porque a Caixa tem que cumprir com rácios de capital e com padrões de gestão de risco, e portanto não pode simplesmente emprestar dinheiro assim ao Deus dará. E portanto agora temos o Banco de Fomento que faz isso, e também já temos algumas plataformas privadas que têm esse papel de financiar empresas em questões em créditos de maior risco. E, portanto, e afinal, o mercado de aquisições e fusões, que é um mercado essencialmente associado a esta compra e venda de empresas, está bastante quente, está bastante dinâmico e, normalmente, os investidores estão a pagar muito dinheiro. E, portanto, em resumo, são as três opções para vender a Caixa. Há mais, mas são as que eu destaco agora aqui no curto prazo. Não sei se há mais perguntas. Também já vai alongar, já vamos a 46 minutos. O que é que me acham de... Se chamarmos, foi um bom debate e vamos descansar. O que é que vocês acham? Ou querem falar mais? Eu Alguém mais queria só a dizer? aqui dar uma nota final, portanto, antes Diz, diz. de me despedir de Certo. vocês, portanto, de natureza política, portanto, quero dizer-vos que chateia-me muito que o Estado me obrigue a ser acionista. Se eu quiser ser acionista, vou à bolsa, portanto, e escolho as ações que quero, portanto, e não aquelas que o Estado me impõe, ok? Portanto, e basicamente é só esta coisa séria, apesar de estar a dizer assim neste tom um bocadinho de brincadeira, portanto, não quero que o Estado me obrigue a ser acionista. Certo. É uma boa posição, pá. Acho que é um bom texto que eu deixava na minha campa. Tens de deixar na tua campa. E há uma coisa que Prefiro eu deixar uma também. coisa mais interessante do que essa, tá bem? Certo. Eu reforço Não, aqui sim, a ideia do também. Joaquim, que é eu detesto que o Estado comande aquilo que é o ritmo dos acontecimentos dos tempos, quer dizer, e tentar controlar a velocidade com que as coisas devem ou não devem acontecer, e com isso minando um bocadinho a iniciativa de surgirem novos projetos. A mim também há uma coisa que me faz alguma confusão e que me faz também ser um ativo defensor da iniciativa liberal, é este medo do vazio que nós temos em Portugal. Quer dizer, parece que se Olha, boa. nós privatizarmos uma Caixa Geral de Depósitos, uma TAP, uma RTP, que a Aparece. seguir vamos ter um vazio da atividade dessas empresas e que de repente Portugal ficará mais pobre. Quer dizer, poderá haver, em alguns casos, obviamente, algumas dificuldades de ajustamentos, não é? Quer dizer, agora, nós não vamos ficar necessariamente ou garantidamente pior do que estamos nesta fase, porque eu acho que há sempre esta capacidade de nos reinventarmos. Pode demorar mais algum, ou mais um bocadinho, ou menos um bocadinho de tempo, mas essas coisas vão acontecer. E, nomeadamente, nós olharmos para a RTP um bocadinho nos moldes que se olhava há 50 anos atrás, onde era um único canal de televisão, é uma coisa que me parece um bocadinho, enfim, demagoga. É mesmo Aí essa a sim questão. era serviço público, não é? Exatamente, pronto, exatamente. Certo, Agora, com isto, não quer sim. dizer que não haja, e como concordo com o Joaquim, a necessidade de existir serviço público em algumas áreas. Não tem, é que ser prestado sempre a mesma entidade. Concordo. Certo, eu acho que também posso acabar nessa nota do Miguel, penso também estou alinhado com isso. Não tinha assim nenhum dogma, é o que fizer mais sentido. Penso que se alencasse a minha ordem de privatizações a nível de urgência. Diria a TAP, por estar no mercado altamente concorrencial, é mais preocupante, apesar de não conseguir um bom encaixe, obviamente vai ser horrível, mas é o que é, já é um custo afundado. A minha Depois de posição é CGD, obedeça-se a quem assumir a dívida. depois a CGD e depois a RTP, último lugar, mas parece-me essa questão é importante salvaguardar o serviço público, considero que existe, que é um conceito, que não é algo que alguém inventou, e portanto acho que é importante. E do meu lado é tudo, espero que tenham aprendido alguma coisa ou ou se não aprendido, mas gostado do que nós falámos ou não. Voto em ti. Votamos em nós, eu voto em vocês. Voto também. Em ti, eu voto em ti, voto em ti. Voto nessa ordem que apresentaste. É? Votas? É que apresentei, não é? Também eu. Também eu, também eu voto. E obrigado por nos verem, obrigado por participarem e vemos-nos na segunda-feira, Joaquim. Sim. Na segunda-feira vais falar da reforma do sistema político, em princípio, não é? Sim, em princípio sim. Portanto, estamos aqui a alinhar e em princípio será esse o tema. Pá, sim, isso é muito importante, muito interessante. Sim, senhor. Então, fiquem atentos e vamos falando, está bem? Um abraço e bom descanso a obrigado. Todos. Obrigado. Obrigado a quem nos esteve a ouvir em casa e obrigado a vocês também. Bom descanso para todos. Obrigado. Okay.